Tonel, gol 1073 no Dael Leda. Sobe o Dael 7340, na Dael 1073. 340, 1073. Comandou Guardião 05. Trip 5414, desce para 2010-2019, autorizado ele nessa proa. 2019, autorizado ele nessa. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 5, prossiga. Guardião 05, decolado para patrulhamento em Salvador. Toma as regiões de patrulhamento, Guardião 5. Para Salvador. Sim, toma as regiões. Toquei, meu 05. Vai ficar em que região? A princípio estamos aqui na linha do litoral, posteriormente para o centro da cidade. Ciente. Controle, o Papa Romeo Mike Papa Lima, tá mantendo o sobrevoo na boca do rio, tá seguindo o Guardião. Tem entendido o contato radar com. Contato visual com o Guardião, Mike Papa Lima, fica do tráfego. Tá no visual, senhor. Guardião 5 visual com o Mike Papa Lima, frente? Visual, do Guardião. Positivo. Mike Papa Lima, mantendo o sobrevoo na linha do litoral, próximo ao parque de Santos. Ciente, Mike Papa Lima. Então, 3859, controle. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6311. Bom dia, Uno, sobe 360 Dael. 360 na Dael, Oceaner 6311. Escuta 05. Possibilidade de um sobrevoo próximo. A aeronave próxima agora de estabilizar no ILS, aguarde sim, para guarde 5. estabilizando o INS 354-4 visual. 5494 completa a final, chama a torre 118-95. 18-95. A gente pode voar 38-639? Negativo, mantenha a saída. Vai manter 6391. Gol 1073, chama Recife, 3325, alterna 251. 3325, 251. Guardião 5, prossiga. Guardião 05, visual para o nosso time do litoral. Em sua sur, momento, para o patrão até a barra, depois nós solicitamos para dar uma pegada para o segurança. Afirmativo, autorizado, Guardião 5. Canal 6311, chama agora Recife, 3325, alterna 125. Alterna 13325. 25, confirme a secundária. A secundária 125, decimal 1. Secundária 251, Chané 63, 11. Autorizado, meu pé, isso, Guardião 5. Prossiga, Romeu. Autorizado no 1500, a partir de agora a frequência livre coordenação de tráfego local com a ilha. Chama 20 milhas fora. Alfa Juliette Romeu. Controle Salvador, o Papa Romeu, Mike Papa Lima, está livrando aqui a região da boca do rio, está com o da do Iguatemi, a Porta Federação. Gente, Lima. calibrando o Iguatemi, vai manter sobrevoo na cidade baixa, está no visual com o guardião. Positivo, entendido o visual com o guardião. Alfa Juliette Romeu passando a escala do Caracu. Os autoriza para o Caça-Prego, Paris. Mantendo 1500 para o Paripe, Alfa Juliette Romeu. Todos, mantendo 1500. Ciente, mais Papa Lima, atento ao guardião. Atento, Lima. Ciente, guardião. Vai comprar o elevador lá de 8805. Autorizado, Simbra. Reporta aquela posição, Guardião 5, perdi o contato radar com o Serena. Controle Salvador, hoje alvo aqui é o Pastor 8-1. Pastor 8-1, da presente voa posição Bonfi, reporta no ponto ideal para descida. Da presente Bonfi, reportará no ideal, Pastor 8-1. Maripe, o Alfa Juliette Romeu, a torre da prova da rotatória. Rotatória, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Alfa Juliette Romeu na prova da rotatória, chama a torre agora, 118.95. 118.95. 5, 118.95. 95. Pastor 8-1, copiou o ATIS 12775. Positivo, Guardião 5. Meio desce na via, chegada maré para 2.000 pés, 2019. Autorizado, está. Zero copiou, Bravo. Matisse. Gono 260, controle. Ok, grato pela informação. Turno desce até 4.000 pés. Ajuste do altímetro no 019. Salvador, Guardião 05, lembrando, Simbra, para o setor norte, sobrevoa na área do Caio, em alto peito, que retorna com o Moro. Confirme minha mensagem, Guardião 5. Já livrou Simbra, para o sobrevoo em Lauro de Freitas, na região do Caio. Ciente, Guardião 5, autorizado Lauro de Freitas, informa o tráfego pequeno posto na final 17. Pegou o terceiro ponto na final da 1-7. controle Salvador, é o Gol 983-2000 subindo para o 360 na Dayon. E acione o transponder autorizado pelo clearance, sobe conforme autorizado. Sérgio. Salvador, Guardião 05, visual, bom tráfego na curva final da 197. Gente, 05. Guardião 05 vai ficar nas proximidades do aeródromo, confirma. Abemos. Acionado 5512, subindo para o 360, Gol 983. Afirmativo, 983. Salvador confirmando 05, manterá na proximidade do aeródromo. Afirmativo, Guardião 5. Estamos coordenando o seu tráfego com a torre, permaneça na escuta. Vamos esperar, Guardião 05. Papalima, reporta Pitossu, Mike Papalima. Pitossu, reportará Lima. Guardião 5, chama agora a torre 118-95. 118-95, 05, grato.